Então, antes de convidar esses autores que estão nos trazendo, eu queria só pensar uma coisa para vocês. Que é o último, digamos assim, detalhe, elemento que eventualmente facilitaria nós recebermos e avaliarmos, digamos assim, na justa medida, o caso, que é um caso muito breve, o Fidense vai contar para a gente. Então é o seguinte. O papo psicanalítico, espaço analítico, responde a pelo menos duas questões. Primeira questão. Grande problema da psicanálise. As pessoas mudam ou não mudam? Grande questão da psicanálise. Como que a psicanálise, o analista, qual psicanálise, vai responder a esta questão? Que resposta possível a esta questão? Segunda questão. O valor do passado e das reminiscências. Não é verdade? Tem uma velha piada que diz: nada pior do que uma praça onde nós assistimos os aposentados conversarem entre eles. Então, a gente que olha uma praça do lado de fora, bucolicamente, e vê aqueles senhores aposentados, a gente fala: puxa vida, que cena pacífica, pacata, tomara que logo eu esteja aposentado. Daí a gente vai perguntar para os senhores, não? Que estão na praça, no seu jornal, e a gente pergunta: escuta, a vida é uma porcaria. Por que a vida é uma porcaria? Porque aquele faz 30 anos que me xinga, aquele outro é um chato. Faz 30 anos que ele me conta a mesma história. O pior é aquele outro lá. Porque qualquer coisa que eu falo para ele, ele fala você também. De tal maneira que é impossível conversar e é impossível me concentrar para ler meu jornal. E por que você vem aqui na praça? Eu venho aqui na praça porque, de alguma maneira, lá em casa é pior. Ele fala: poxa vida. Então, as pessoas mudam ou não mudam? Eu tinha contado a historinha para vocês de que as pessoas, segundo Ferenczi, nós seres humanos, nós somos tão preguiçosos, tão preguiçosos, tão preguiçosos, que nós precisamos de pelo menos uma catástrofe para mudar, e o Ferenczi acrescentava: por vezes nenhuma catástrofe é suficiente. Precisa de duas, três, e duas, três também não é suficiente. Então, tem pessoas, por exemplo, que... Interessante isso. Que gostam tanto de casar que já estão no oitavo casamento, por exemplo. Às vezes é interessante isso, a repetição. A repetição. E como é que vai agora? Chegando perto do nono divórcio. Tudo bem. Então, é uma coisa muito interessante isso, né? Então, qual é a condição de mutabilidade, se é que ela existe? Ou então, se a gente diz, bom, não se muda. Existem correntes psicanalíticas que dizem: escuta, não se muda. É assim, está acabado. Eu não participo dessa corrente. Absolutamente não participo dessa corrente. Vocês podem interpretar o quanto vocês quiserem. Porque pode ser que eu ainda coloque esperanças de mudar, não sei o quê. Estou me defendendo. Limpo, sem problema. Mas pode ser que eu quero defender a minha posição, que é a corrente na qual eu participo, que a mudança é possível. Com uma condição. Que eu mude o ego. Não? Eu mude o ego. Se eu não mudo o ego, esquece. Então, tem um grande filósofo, que eu não gosto de responder, chamado Gilles Deleuze, que ele escreveu um texto muito difícil, que eu também não gosto, mas eu aprendi muito com esse texto, chamado Mir Platon. Num determinado momento desse texto, ele diz: a relação entre duas pessoas é um corpo sem órgãos, é um ser sem órgãos. Eu queria dar essa notícia para vocês, um ser sem órgãos. Quer dizer, entre eu e uma pessoa, existe um ser que não tem órgãos. Este ser tem todas as regalias que eu e a outra pessoa que estamos na minha frente temos. Eu posso ficar doente, eu posso morrer, eu posso sofrer, tudo. Este ser que existe entre eu e uma outra pessoa, um ser sem órgãos, um ego, pode acontecer a mesma coisa. Pode morrer, adoecer, uma porção de coisas. Dentro da psicanálise, existe uma corrente que presta máxima atenção ao elo entre duas pessoas. Quer dizer, o elo que eu estabeleço, a maneira com que eu me relaciono. Não? Que é, por exemplo, os bionianos. Os bionianos, eles são taxativos, eles não têm dúvidas a respeito. Ataque ao vínculo. Ataque ao vínculo é tudo. Não é? Qualquer coisa, ataque ao vínculo. Não, está atacando o vínculo, está atacando o vínculo. De alguma maneira é muito interessante, porque o vínculo entre duas pessoas, ele ganha uma relevância primordial. Não? Aquilo que prima, aquilo que é primordial, é o vínculo. Durante todo esse trabalho que nós fizemos hoje aqui, vocês perceberam que o meu problema não é escolher entre pessoas, é aceitar o vínculo entre os personagens, entre os polos, sem questionar, aceitar. Primeiro eu aceito, depois a gente discute. Então, Freud Ferenczi, dois polos. Então, o vínculo que eu estabeleço com uma pessoa. Se eu estabeleço o mesmo vínculo com os mesmos ataques, com os mesmos processos, com as mesmas metodologias, para tentar mais uma vez uma coisa desse tipo, eu vou obter exatamente os mesmos resultados. O adoecimento, o falecimento e a morte do vínculo. E daí eu passo para outro vínculo. Outra possibilidade é eu salvar o vínculo. Eu vou tentar desesperadamente salvar o vínculo, qualquer vínculo. Eu vou cuidar do vínculo como se fosse um ser vivo. O vínculo pode morrer, pode adoecer, pode sofrer, pode desaparecer. Todas as coisas, o vínculo entre eu e uma pessoa é um ser vivo, é um ser sem órgãos. Então eu e o outro estamos vinculados por um vínculo vital. Vital, um vínculo de vida, não é verdade? Isso está perfeitamente de acordo com aquilo que eu dizia para vocês a respeito da ternura e a respeito daquilo que o Jean Amiel dizia, que a perda da confiança no mundo me faz o despencar da vida, eu despenco da vida. Não? Então, tem um vínculo. Este vínculo, este ser sim, eu teria uma tendência a dizer que é, se existe um fator de mutação, se existe um fator de mutação, se existe um fator de mutabilidade, é se esse vínculo pode ser alterado, se esse vínculo pode crescer. Daí sim, existem relações, por exemplo, que teimam em não morrer. E até que um determinado dia eu me rendo às evidências que existe um vínculo vital entre eu e uma pessoa. Que forma vai dar esse vínculo vai me dar, me dar? E que forma este vínculo vai dar a outra pessoa? Cada um resolve seus problemas. Eu resolvo o meu, outra pessoa resolve o dela. Então, a gente pode pensar que existem relações, como por exemplo as relações dessa praça de aposentados, e que é um inferno, não é verdade? Ah, aquele não sabe o que, aquele outro, e aquele outro é o pior de todos. Qualquer coisa que eu falo para ele, ele fala você também. Ah, você também. Ah, você também. É o pior de todos. Que é, digamos assim, o recurso mais barato, digamos assim, que nós encontramos para vomitarmos, cuspirmos a nossa responsabilidade. Né? Eu falo, você também. Pronto. É a maneira mais fácil de me livrar, jogar a peteca para o campo do outro e eu mesmo sair vencedor. Do que? É como diz esse senhor aposentado. É, quem é o pior? Aquele que fala você também é o pior. Muito bem. De outra parte, existem vínculos que a gente não explica, que a gente não discute mais. Existem muitos vínculos assim, algumas amizades de 20, 30, 40 anos, que existem, persistem, estão lá, dia após dia, e permanecem vivas, permanecem vínculos vivos, na verdade, vínculos vivos. Agora, existem alguns vínculos que crescem, na verdade, crescem e esculpem, não? Dois interlocutores começam, se vinculam e daí vão trabalhando, não sei o quê, e este vínculo, não? Esculpe modificações, outros interlocutores, não é verdade? Isso é importante. E agora estou entrando definitivamente, para a última volta do parafuso, no espaço analítico, não é verdade? Quando uma análise começa, um dos colegas estava dizendo, e eu estava dizendo todo esse percurso de desenvolvimento sentido realidade erótica, sentido realidade da realidade. A análise começa, tudo é possível, nada é possível, mas começa uma coisinha de nada, não é verdade? De tal maneira que, num determinado momento, não tem analista, tem um começo, uma gênese, não? Alguma coisa que começa. Passa algum tempo, o que que existe? O analisando constrói o seu analista, não é verdade? Se o analista se deixa construir pelo seu analisando. E o analisando, por sua parte, se deixa construir pelo vínculo analítico. Nós vimos, por exemplo, um caso clássico, não clássico, Sergei Pankiewicz, Homem dos Lobos. Passa algum tempo, Homem dos Lobos, Sergei Pankiewicz, se torna Wolfman, o Homem dos Lobos. Quer dizer, ele muda de identidade. Ele é outro. Ele é o mesmo, mas é outro. Existem situações assim? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, esta situação é a situação do espaço analítico. Quando Ferenczi fala, olha, você se desfaça das suas teorias, não insista nas suas teorias, mude as suas teorias, confesse os teus erros, essas coisas todas, quer dizer o quê? Aceite alguma coisa que no princípio não tem forma nenhuma, nem vai ter, e que de alguma maneira vai te formar e formar o outro, né? De alguma coisa informe, vai nascer duas formas, do analista e do analisando. Quer dizer, a cada análise, o analista se deixa construir pelo analisando. Eu tenho dois pacientes. Eu não sou o mesmo analista para um paciente e para outro paciente. O paciente que chega às 10 horas da manhã, tem um doutor, o paciente que chega às 11 horas da manhã, sem dúvida nenhuma tem outro doutor. É outro doutor. Porque o analista de um não é o analista do outro. Vocês querem pensar num outro caso? Claro, fora do espaço analítico. Tomem dois irmãos. Muito bem. Dois irmãos gêmeos. O pai e a mãe de um não é o pai e a mãe do outro. Nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, prova-se, atesta-se, qualquer embriologista assim embaixo, o pai de um não é o pai do outro. A mãe de um não é a mãe do outro. De tal maneira que aquilo que eu estava dizendo, a respeito da responsabilidade intransferível de cada situação analítica que me toca na recepção de um testemunho, é intransferível para a análise seguinte. Essa situação eu diria que tem uma certa possibilidade, uma certa plausibilidade de mutação. Quer dizer, tem um vínculo que, se eu não impuser a este vínculo a mesma ditadura repetitiva que eu instauro sempre, Este vínculo, ele se revela extremamente perigoso para mim, porque ele vai me mudar. Eu aceito a mudança ou não? Se eu aceito a mudança, eu mudo. Se eu aceito a mudança, não tem problema nenhum. Eu viro um personagem kafkiano. Você sabe que ou eu me transformo, ou eu me metamorfoseio. Se eu me transformo, eu me transformo. Se eu me metamorfoseio, eu viro a lagartixa do Kafka, não? Um dia eu apareço ocultado no telhado. Muito bom. De tal maneira que essas coisas se passam numa certa obrigatoriedade para mim. Ou eu aceito e me coloco em harmonia com alguma coisa, ou não aceito, não tem problema nenhum. Se não vai por bem, vai por mal. E se for por bem, é uma coisa. Se for por mal, é outra completamente diferente. Então, existe uma condição de mutabilidade, defendo essa posição, que é o vínculo. Isso permite, por exemplo, uma célebre frase do Derrida, que ele dizia: a gênese não está atrás, está na frente. É misteriosa essa frase, mas é verdade. O Derrida tem razão. A gênese da minha gênese, a gênese de alguma coisa, não está nas origens perdidas do meu passado longínquo, da minha pré-história, não sei o quê, ela está estritamente na minha frente. É na minha frente que ela está. Então, eu citei os bionianos são craques nisso, não? Você conta para o bioniano, blá, blá, blá, blá, ele fala, e aqui agora? Ela fala, aqui agora, não me aborrece. Não, mas estou contando uma tragédia, não sei o quê, blá, blá, blá, aqui agora. Aqui agora, é a mesma coisa, como se fosse uma ladainha, não? E eles têm razão, de alguma maneira. De alguma maneira eles têm razão. Aqui e agora está se passando o quê? Nós temos que dar uma chance para aqui e agora. Ah, mas naquele dia, naquele tempo, você se lembra? É um papo de aposentado também, né? Ah, você se lembra aquele jogo de futebol, que vavá, não sei o quê? Claro que não lembro. Qual a importância disso? Nenhuma, pô. É só uma ladainha de dizer como nós estamos velhos, como eu estou com cansado, como eu vou morrer, como não sei o que lá, né? Eu não estou vendo aquilo que está aqui agora, né? Aqui agora. Aqui agora está acontecendo alguma coisa, né? De tal maneira que este elemento é importante, na verdade, esse elemento é importante para a gente receber a importância que é o caso, do caso que o Ferenc vai contar, e que vocês sabem que esse texto, ele é, originalmente, ele não se chama Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança. Ele se chama A Linguagem da Paixão, A Linguagem da Ternura. Originalmente é assim que a Linguagem da Paixão, A Linguagem da Ternura. Originalmente esse texto é assim. É claro que depois não dá tradução, então daí o Ferenc mesmo criticou um pouco o título, e ele falou, confusão de línguas. Muito bom. Esse assunto da linguagem da ternura e a linguagem da paixão é importante, porque o Ferenc é taxativo. A criança, ela fala a linguagem da ternura. O adulto fala a linguagem da paixão. Isso é um troço complicado, complicado mesmo. Porque nós vimos, por exemplo, que a criança trabalha muito. Ela trabalha muito por ternura, verdade? Às vezes a gente percebe adultos que tem um verdadeiro... A gente fala, por que você faz isso com essa criança, não é verdade? Essa criança te fala, você pá. Essa criança te fala, você pá. Você fala, você pá. Bom, você fala para a criança o que ela pode fazer e você não pá nela, não? Quer dizer, é difícil, como se tivesse... Tem algumas vezes que a gente observa coisas desse tipo e a gente fala, poxa, mas você não tem outra resposta para essa criança? Não tem nada que essa criança possa te dizer ou possa fazer com você que te deixe um pouco mais simpático? Qualquer coisa que essa criança faz, você tem a mesma resposta, você não tem outra resposta. A tua resposta é... E às vezes a gente percebe isso em famílias, é muito complicado isso, não? Uma criança faz e acontece, não, pá, pá, pá. O outro faz qualquer coisa, ai, bilu, que belezinha, não sei o quê. A gente fala, mas por que tudo isso, não é verdade? Como que se chega a uma coisa igual a essa, não é verdade? Como é que passa uma coisa igual a fala, não, porque aquela não sei o que, ah, mas essa não sei o que. Ele próprio muda, a pessoa própria muda, para explicar aquilo que não tem explicação, na verdade, não tem explicação nenhuma, que a gente tem que buscar explicação em outro lugar, na verdade, a gente tem que buscar explicação em outro lugar. Então, uma criança, ela fala a linguagem da ternura. Vocês sabem que esse assunto da linguagem da ternura teve um desenvolvimento magistral, magistral, num texto do Laplanche que se chama A Teoria da Sedução Universal. As crianças seduzem. As crianças seduzem. Esta é a única possibilidade que as crianças têm de sobreviver. Um cachorrinho, ela tem uma chance de ela sobreviver. Que ela seduza sua mamãe para que a sua mamãe cachorra lamba ela e dê a teta para ela. Ela não tem duas chances. Ah, o gatinho não tem duas chances de sobreviver. Fofinho, bonitinho, uma gracinha para ser lambido pela mamãe gatinha. Se a mamãe gatinha não lambe o gatinho, perdido. Nós, seres humanos, somos infinitamente mais complicados, não é mesmo? Porque o tempo de dependência, por exemplo, de um gatinho é 2 meses, o tempo de dependência de um cachorrinho é 3 meses, o tempo de dependência absoluto de um cavalinho é 3 horas. De um coelhinho na selva é 15 minutos, quer dizer, o coelhinho sai correndo, então vai virar páscoa de tigrinho. Quer dizer, não tem, a coisa é taxativa. Nós, seres humanos, nós somos os mais frágeis da escala humana e, ao mesmo tempo, o tempo de dependência passiva, absoluta que nós temos dos outros, é verdadeiramente infinito, nos torna praticamente seres inviáveis. A única viabilidade que nós temos é que nós sejamos uma gracinha para papai e mamãe. E quando papai e mamãe acham graça na gente, vai muito bem. Então papai, a gente faz um sorriso e papai está preparado para lavar mais 3 quilos de fraldas. Não é verdade? Mas a gente dá um sorriso e mamãe está preparada para trazer mais 5 mamadeiras. A única chance, nós não temos outra chance, na verdade, é esta a chance, é uma sedução. Nós seduzimos para sobrevivermos, não é verdade? É claro que isso se presta a um mal-entendido gigantesco. Basta da parte do adulto um momento de distração, catástrofe. Catástrofe. Basta o adulto olhar a sedução infantil como a sedução erótica, catástrofe. Catástrofe. E veja que aqui nós temos a iminência da catástrofe a cada momento. Bastou o momento de engano do adulto de ler aquilo que a criança está fazendo e ele responde de uma maneira catastrófica. Catastrófica para ele e catastrófica para a criança. Não é verdade? Muito bom. Queria voltar um minuto atrás para repensar essa questão da condição de mutabilidade. Não? Essa condição de mutabilidade. A gênese está na minha frente. E eu estou em pleno espaço analítico. Em pleno espaço analítico, no interior do espaço analítico, extraterritorial, extratemporal, alguém me conta isso, isso e aquilo outro. Isto, isto e aquilo outro, ótimo. Eu não posso me esquecer que ele está me seduzindo. Ele está me convidando. Ele está me induzindo. Ele está me pedindo alguma coisa que eu não tenho a mais mínima ideia do que seja. De tal maneira que eu tenho que me colocar numa posição de um tal despojamento e tem que assumir uma posição de uma tal ignorância que isso sim torna a profissão do analista impossível. Essa é a frase clássica do Freud. 3 profissões impossíveis: governar, educar, analisar. E, portanto, as 3 são absolutamente necessárias. De tal maneira que, como que eu vou analisar? De tal maneira que alguém me diz isto, aquilo, aquilo outro, e eu preciso ter obrigação, eu tenho que ter a minha orelha treinada, é esta famosa escuta analítica, não é verdade? Que eu tenho que escutar, se der, nem sempre dá. É tanto barulho, tanto ruído, tanta teoria, tanta, que eu não escuto mais. Eu não escuto mais o pedido, a demanda, a imploração, a oração, a prece de alguém, dirigido a alguém, que no caso, por algum tempo sou eu, analista. De tal maneira que esta situação é uma situação delicada. Muito bom. Agora, o Ferenczi, ele apresenta para nós uma situação extremamente complicada, que tem um desenvolvimento trágico, não é verdade? Tem um desenvolvimento trágico. E o Ferenczi é extremamente honesto, não? Ele diz, olha, é mais ou menos como o Primo Levi. O Primo Levi dizia, olha, eu não sei, eu não tive na Câmara de Gás. Então eu sou um testemunho um pouco fiável. Para ser um testemunho realmente fiável, tem que perguntar para um cara que esteve na Câmara de Gás. Eu não estive. O Ferenczi toma as mesmas precauções. Ele diz, olha, eu não vou testemunhar no lugar de algum outro, porque eu não posso. De tal maneira que ele diz, eu vou só imaginar. Então ele começa dizendo, olha, talvez a sedução incestuosa, um adulto com uma criança começa por aí. Uma criança, ela se aproxima do adulto, e ela tenta se fazer maternal, delicada, interessante para o adulto. O adulto, por um problema dele, adulto, ele interpreta a aproximação da criança como uma aproximação de um outro adulto. E imediatamente ele responde para a criança alguma coisa que não corresponde à sedução infantil. De tal maneira que começa aquilo que efetivamente justifica o título, que é uma confusão de línguas entre o adulto e a criança. Eles falam a mesma língua, mas eles falam línguas diferentes, em registros diferentes. Um está falando no registro da ternura, quer dizer, eu preciso de você para viver, eu preciso de você para ser amparado, eu preciso de você para gostar de mim. Se não for você que vai gostar de mim, eu estou perdido. Me dê esperança. Diga que você gosta de mim. Fala que você precisa de mim também. Diz que você vai me dar um beijinho. Todas essas coisas. Do registro da ternura. O adulto responde no registro da paixão. Quer dizer, vamos ter uma relação sexual. Daí um problema grave. Um problema grave, segundo Ferenczi, porque a primeira reação que o Ferenczi diz que a criança tem é uma reação traumática. Aquilo que a gente estava dizendo. Tanto Freud quanto Ferenczi estão de acordo que o mal é o excesso, é o demasiado. Então, o Ferenczi coloca na boca da criança, dizendo, olha, eu não estive lá, pelo amor de Deus, não pense que eu estou testemunhando no lugar da criança, mas eu acho que ela diz o seguinte, é muito forte e está me machucando. Esta manifestação da criança não é capaz de enternecer o adulto. O adulto, ele está embalado na paixão. E isso não vale só para um coito, na verdade. Isso não vale só para um coito. E vale para situações infinitamente mais simplórias ou mais fragmentárias, não? Uma criança chega e fala, ninhé, pá, ninhé, pá. E o outro chega e fala, ninhé, ah, problema. Na verdade, por que estamos fazendo isso, na verdade? Por quê? Por que que um me torna um faraó de coração duro e o outro me torna, digamos assim, um coração vagabundo, na verdade? Eu tenho um coração vagabundo com um, e eu tenho um coração faraó duro com o outro. Problema meu. A minha resposta, tanto para um quanto para outro, é catastrófica, não é verdade? O meu não sistemático para um e o meu sim sistemático para o outro é catastrófico para um, para outro e para mim. Porque eu estou respondendo na linguagem da paixão. A criança se dirige a mim na linguagem da ternura, eu respondo na linguagem da paixão. Então a criança diz, é muito, é demasiado para mim. Eu não estou aguentando, para com isso, uma coisa assim. Mas o adulto não para. O adulto não para. E daí as coisas vão muito rápido. Muito, muito rápido. Porque, como o adulto não para, a coisa vai muito mais no sentido do ritmo. O ritmo, não é verdade? A gente viu muito. Num dos períodos que a gente passou juntos, hoje é questão do ritmo, né? O analista vai sempre muito devagar, sempre muito devagar. O analista sempre prefere estar com o pé no breque e de vez em quando um piparote no seu acelerador, mas o mais às vezes ele vai devagar. Ele vai devagar, muito devagar. Como um bom cientista, diga as passagens, né? Então, o adulto embalado na linguagem da paixão, ele segue em frente. Nesse seguir em frente, e aqui nós estamos, me permitam fazer uma propaganda publicitária, atenção, anúncio publicitário, vou tentar vender um peixe para vocês. Uma das figuras mais fundamentais da história da psicanálise, a identificação ao agressor. Aqui. O que é que faz essa criança? Os seus mecanismos de defesa, a sua defesa, foram desbaratados. Ela está inerme na frente do seu agressor. Ela não pode reconhecer que ela está sendo agredida. Porque, de alguma maneira, ela depende do seu agressor. Ela, no registro da ternura, ela se identifica ao seu agressor. Ela fica e ela se identifica ao seu agressor. E com isso, passe de mágica. A criança ganha um tempo de avanço, de antecipação em relação ao seu agressor. Ela sabe antes e mais rápido do que o próprio agressor, aquilo que o agressor quer dela. Ela se antecipa ao agressor, de tal maneira que a agressão e o agressor desaparecem e ela restitui o quê? O estado de ternura indispensável para que ela continue sobrevivendo. O estado de ternura indispensável. Sem ternura ela não vive. A criança já me ri, tinha razão. Se eu perco a confiança no mundo, eu despenco, eu não posso viver. Aquilo que sustenta a minha vida é a confiança no mundo. Tradução, é a ternura. Se eu perco o elo de ternura com o mundo, eu despenco do mundo. Eu despenco do mundo dos vivos. Eu caio no universo gelado das coisas, não é verdade? Então, a criança, rapidamente, ela restaura um certo tempo, uma certa temporalidade, para se antecipar, ela se antecipa, ela chega antes. Antes que o agressor agrida, ela já sabe o que o agressor quer. Então ela se identifica com o agressor. Essa identificação com o agressor ela é extremamente complicada, não é verdade? Ela já, daí já é problema, porque é claro que o agressor se sente culpado, é claro que o agressor quer manter a clandestinidade, é claro que o agressor não sei o quê, e é claro que a criança não dá culpa nem nada, e só para ir no sentido da última pergunta que me fizeram, a criança, como os nossos pacientes, elas percebem isso com todos os sentidos, não é verdade? Quando eu vou para o meu analista, se o meu analista me dá a mão meio segundo a mais ou meio segundo a menos, eu já falo o que está acontecendo, não é verdade? O meu analista nem percebeu isso, não? Às vezes ele está com coceira na mão, mas ele segura a minha mão. Bom, eu falo, puxa vida, ele gosta de mim. Ele solta minha mão um segundo antes, eu falo, puxa, não gosta de mim. Quer dizer, eu não posso evitar esse tipo de constatação, este registro onipresente, que eu busco sempre, o tempo todo, a cada momento, os sinais da afirmação de que ainda existe ternura e que eu estou ligado pela ternura a um outro. Quer dizer, isto não é facultativo, não? Se vocês perceberem, se vocês se derem o trabalho de perceber, vocês vão ver que esse tipo de coisa está onipresente em cada um de nós, não é verdade? Nós estamos calculando o tempo todo, não? Se tem essa ligação terna, se não tem, se essa ligação terna se rompeu, se não se rompeu, se está... O tempo todo, isto faz parte da nossa máquina de calcular, não? Não entra, não descansa nunca essa máquina de calcular. Essa máquina de calcular está permanentemente em vigília, não? Muito bem. Então, daí, o agressor segue na sua agressão. É claro que ele conta uma porção de coisas que eles tentam se consolar. Não, essa criança não vai se lembrar de nada. Uma coisa que imagina, não tem nada a ver com isso. Amanhã ela nem vai saber o que está acontecendo. Ela nem sabe o que é isso. É um erro que nós, analistas, nós não podemos cometer com os nossos pacientes. Porque as crianças não perdoam e não esquecem. Nossos pacientes tampouco. Mas nós que estamos muito advertidos, quando a gente erra, a gente pede desculpas. Não é verdade? Errei. Pronto. E da maneira que nós não fazemos aquilo que o adulto apaixonado faz. Não fazemos. Nós, não analistas, nós não fazemos aquilo que os adultos apaixonados fazem. Nós não aceleramos. Quer dizer, nós não contamos com o esquecimento de ninguém. Nós não contamos com a idiotice de ninguém. Não, ele é idiota, nem sabe o que está fazendo. Eu sei, mais ou menos como um agressor. Ela sabe o que está acontecendo, amanhã não vai saber, não vai se lembrar, não vai nem saber contar aquilo que aconteceu com ela hoje. Muito bem. Então a criança, nesse momento, figura maior, não? Ela, mais ou menos como diamantes, existe uma clivagem. Por favor, se vocês não guardarem mais nada do nosso percurso hoje, guardem essas duas palavras, vão pesquisar, vão ler, vão fazer aquilo que vocês quiserem, mas guardem essas palavras. Identificação ao agressor, clivagem. Não é? Isso é um problema maior para nós que recebemos pacientes, não é verdade? Porque essa é uma advertência, não? Extraordinária, não? Extraordinária. A gente pensa, a gente podia imaginar, não? Que qualquer agressão a gente sabe que está sendo agredido. E a gente sabe exatamente quem está nos agredindo. Nós, analistas, a gente não se deixa enganar. A última das coisas que a gente é capaz de identificar, perceber, sacar, determinar, apontar, isolar, assinalar, configurar, é uma agressão. E na agressão, muito mais difícil ainda de dizer, ele me agrediu. Muito mais difícil. Quer dizer, até aparecer a cara do agressor na situação de agressão, muito trabalho. Por quê? Porque a gente se identifica ao agressor, não é verdade? O agressor desaparece dentro de mim. A agressão desaparece dentro de mim. E eu fico buscando justificativos. Ah, não, ele foi assim porque ele estava nervoso, ele foi assado porque ele estava não sei o quê, ele fez isso porque ele estava perreado, ele fez isso aquilo porque não sei o quê. E vocês podem fazer isso a nível que vocês quiserem, na verdade, é o nível que vocês quiserem. Né? Tem sociólogos que dizem, ah, sim, porque faz isso, porque teve uma infância infeliz. É uma das coisas mais terríveis que eu posso falar para alguém que fez alguma coisa, que está sentindo mal, falar, você fez isso porque você fez uma agressão, porque você foi manter uma infância infeliz, é uma das coisas mais... Se vocês lerem o Unicode, vocês vão perceber isso imediatamente. Não é isto que a gente que na sessão analítica, não? Acontece, não? A gente não está chamado para isso. Para dar uma explicação justificativa, aplacativa, sedutoramente barata, não? Ele não está chamado para isso. Ele está chamado para outra coisa, não é verdade? Então, a criança agredida, Ela fala, é muito, ela perde as suas defesas, perde as suas defesas, está inerme, não? Sem armas, não? E a última recurso que ela tem é identificar-se com o agressor e pôr dentro dela a culpa do agressor. É claro que o agressor, ele tem mil justificativas, a conferência apresenta uma delas, não? O agressor se torna hipermoralista, na verdade. Abaixa o vestido, levanta a calça, não sei o que, não sei o que lá. Isso não se faz, menina, não sei o que lá. Isso não se faz, menina, não sei o que lá. Ah, ela assim mesmo, terrível ela. Ela sempre de uma carinha meio esquisita. Tá? Ela parecia parecida com a mãe, não presta mesmo. Todas essas coisas, esse burburinho, não, que não pode nesse banho, que só serve para a gente também não identificar o agressor e entrarmos na confusão. Não? Vocês sabem que a confusão é exatamente isso, não é verdade? A gente embaralha as cartas para não ver mais nada, não? Esse é o sentido da confusão. Então tem uma pessoa que quer se despedir da outra, uma delas arruma confusão e pronto. Bom, mais duas horas de blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Já estamos para se despedir outra vez? Alguma delas, mais duas horas de confusão e ficam grudadas. Mas, muito bem, a confusão é sempre a mesma coisa. De tal maneira que essa confusão que se instaura no lugar para impedir, obstaculizar a identificação disso que é a coisa mais problemática, que é a identificação da agressão e do agressor. Não é? Se nós dermos mais um passo, agora sim a gente vai servir dos nossos utensílios, não? Duramente adquiridos no dia de hoje. Verdade? Eu fiquei aqui muitas horas falando de um testemunho, eu não sei o que lá, e lá, lá, lá, e eu já me ri, mas aí o Poncedã, né? Agora é hora da gente utilizar, assim com uma certa narcisicamente satisfeitos, não é verdade? Chega o momento do trauma. Qual é o momento do trauma específico? O selo, o carinho, a validade do trauma, não é verdade? A criança. No último rompante desespero, assustada, aterrorizada, não sei o quê, ela chega para o outro. Mamãe, o titio, o papai, ou então papai, o titio, o vovô, você, me fez isso. E a mamãe fala, menina, para com isso, não aconteceu nada disso, será bobo. Daí sim, a gente pode pensar que este é o selo, o carimbo, a validade notarial do trauma. A criança despenca. Despenca. E daí ela não é mais capaz de sustentar o quê? O ferir-se é taxativo. Ela não é mais um testemunho confiável das suas próprias percepções e sentimentos. É isto que a criança perde. Ela perde o porta-voz de si mesma. Ela perde a voz. Ela não é mais capaz de sustentar um testemunho de si mesma. Não é mais capaz. Se nós voltarmos àquilo que foi longamente, duramente adquirido, aquela mulher que chega na comissão. A mulher que chega na comissão, retorna a ela, a senhora é vítima. Muito obrigado. Se a comissão fala, minha senhora, vamos investigar. Blum. A situação terrível do primo Levi, não é verdade? E ele teve essa situação mesmo. Ele apresentou, alguns acreditaram e alguns disseram, nunca se passou uma coisa desse tipo. Primo Levi conta essa experiência, dizendo que essa experiência do negacionista é pior do que a experiência do campo de concentração. Exigiu mais dele do que ter passado por um campo de concentração. É extraordinário isso. De tal maneira que este momento, em que a criança, no último momento, ela se dirige a um terceiro e fala blá blá blá blá blá, e o terceiro fala blá blá blá blá blá, vai para lá, menino, para com isso, imagina se aconteceu uma coisa desse tipo. Este é o selo do trauma traumático. Aí é um trauma. esta criança, esta pessoa, não é mais capaz de sustentar um testemunho, palavra, estou recitando batatinha quando nasce, do Ferenc, um testemunho fiável dos seus sentimentos, das suas sensações, das suas percepções. Isso quer dizer o quê? Que esta pessoa, presa do terror, ela está prestes a assumir a autoridade autoritária de qualquer um no seu lugar. Porque ela, no seu mundo interno, ela não tem mais condições de sustentar um testemunho fiável de si mesma. De tal maneira que ela é obrigada a se abandonar ao relato de qualquer um de outro sobre si mesma. Qualquer outro. Você é uma vaca em calor. Pá, obrigado. Você é uma... Obrigado. Qualquer coisa. Por quê? Porque esta pessoa está num regime de terror. Medo intenso, terror, abolição, paralisia do pensamento. Ela perdeu suas faculdades principais. Muito bem. No interior do espaço analítico, não é verdade? No interior do espaço analítico, a gênese está na minha frente. Algo de genético, da gênese, da origem ela mesma, está na minha frente. É aquilo que o Berlant fala de uma maneira muito bonita. Segunda chance. É esta segunda chance. Uma sessão de análise é uma outra chance. A chamazinha da esperança que seu espírito apaga. Eu mantenho a chama da esperança acesa, pode ser que pegue um incêndio. A gênese está na minha frente. Eu tenho que construir, veja agora a importância da palavra construir, e eu termino aqui e depois eu dou a palavra para vocês. Construção em análise. Quando chega, eu estou nessa situação, estamos eu e o meu analisando, herdeiros da destrutividade. Algo foi destruído. Nós temos a condição de criar. Criar o quê? Criar uma situação que repita diferente aquilo que aconteceu. Com a condição de eu me permitir ser construído tijolo por tijolo, dia após dia, pelo meu analisando. Até o dia que eu posso dizer, escuta, você não quer me recontar alguma coisa. E daí ele olha para mim e fala, tá pronto, vou te contar. Tal dia, tal hora, não sei o que, fizeram isto comigo. E daí, momento, vocês podem pensar do jeito que vocês quiserem, numa certa tradição bíblica ou numa certa tradição épica. É o momento em que algo se joga aqui e agora. Aqui e agora. Condição de mutabilidade. Eu digo, imagina se isso aconteceu com você. Bom, eu digo, todas as formas de que vocês podem imaginar. Todos os rumos que vocês possam imaginar, e estamos lá. Talvez não tenha sido bem assim, talvez tenha sido mais ou menos assim, talvez tenha sido mais ou menos assado, até que está pronto. Chegamos a um relato que somos capazes de sustentar. Que esse relato seja verdadeiro, que esse relato seja falso, não tem a mais mínima importância. Aquilo que importa é que nasceu alguém autorizado a prestar testemunho de si mesmo. A apareceu alguém capaz de prestar um testemunho fiável e sustentar um testemunho fiável de si mesmo. Última palavra. E chega. Uma coisa que eu queria dizer, não queria me esquecer, mas esqueci. Neste registro da ternura, o Félix segue milimetricamente Freud. Porque Freud diz, olha, todo o amor que eu vou sentir por alguém é uma cópia do amor que tiveram por mim. E o Félix muda completamente isso e diz, eu sigo Freud mesmo, mas eu quero dizer de outro jeito. Eu vou chamar este período de passividade de estágio da ternura, um estágio primordial a toda a vida futura. Eu quero terminar aqui, se algum dia a gente voltar a se encontrar, a gente poderia prosseguir nesse assunto da passividade, e daí um banquetão, né? Um banquetão, daí a gente chama de Linás, a gente chama Félix, daí a gente faz um banquete. Mas o Félix determina isto, é um estádio de passividade que se vive isto. É o momento, o tempo da ternura, primordial, anterior a toda a vida futura. Não é? Esse estágio de ternura na maneira com que o Félix nos apresenta é aquilo que me sustenta na vida, não é? Aquilo que me sustenta na vida é isto. É com isto que eu conto. Espaço analítico. Se o outro não tem, não tem a mínima importância. Vamos construir. Se o outro tem, melhor ainda. Vamos desenvolver. Porque este é o chão da vida, não? Da vida quer dizer, não é da vida humana, não. Seguindo Jean Merrin, é da vida. Nós, seres vivos, não é verdade? O estado de ternura. Eu queria agradecer muito a vocês, uma paciência, o Ernesto ter me convidado. E agora a palavra está com vocês, depois a gente vai embora para o nosso sabadão. Quem tem o que dizer? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre esse momento que você citou, quando se instaura o trauma. Está ouvindo? Agora melhorou? Eu estou ouvindo, mas eu estou compreendendo mal. Se você puder puser um pouco o microfone mais longe, talvez as palavras me... A pergunta é sobre o momento quando se instaura o trauma. Sim. Que você citou. Sim. Tem algumas crianças, eu imagino, que talvez por um medo muito grande, eles não verbalizem ou não tentem de outra forma transmitir o que aconteceu. Nesse caso, quando é que se instaura o trauma? Que uma criança não seja capaz de transmitir, eu não sei se eu entendi bem. Você está dizendo uma criança que não é capaz de transmitir o momento daquilo que aconteceu, é isso? É essa a pergunta? E que momento que se está ilustrando? Eu queria saber se é isso que você perguntou. É isso. Uma pessoa traumatizada jamais vai contar o trauma. Jamais. A marca do trauma é que ela não seja capaz de narrar. Nem a agressão, nem o agressor. Você veja que a responsabilidade de eu que escuto é o pressentir que no relato de uma pessoa, no discurso de uma pessoa, tem algo, não é que falta, algo que está destruído. Se eu posso perceber uma zona de destruição em alguém. Eu posso perceber essa zona de destruição de mil maneiras que você quiser, não é verdade? Tem mil maneiras de perceber esta zona de destruição. Por exemplo, uma pessoa que fala, fala, fala e de repente começa a chorar. O que as lágrimas estão dizendo, não é verdade? Como é que eu posso perguntar a uma pessoa, por favor, dê palavras às suas lágrimas? Que uma pessoa não seja capaz de me dizer a agressão, eu diria que é a marca do trauma. A marca do trauma é essa. Quer dizer, eu preciso trabalhar muito para que de alguma maneira, algum dia, nessa situação genética que é a análise, de gênese de alguma coisa que é a análise, vá nascer alguma coisa. E é claro, o relato da agressão. E é claro que essa coisa não se passa assim, pacatamente, não é? Cada vez que eu me aproximo da minha ferida, uma ferida, quanto mais eu me aproximo, mais eu esperneio, não é? De tal maneira que você veja que aí, aquilo que o Ferenczi dizia, que a psicanálise se assenta sobre o tato, sobre tatear, se impõe. Tem uma pessoa queimada. Qualquer gesto dói. Depende da habilidade do outro de tatear algo que sequer pode ser nem de longe tocado. Não é? De tal maneira que esta zona, que a gente poderia dizer a zona traumática, não é? Ela jamais aparece como um relato e jamais vai aparecer como uma zona neutra. Não tem possibilidade. A possibilidade é sempre como uma zona de extremo difícil acesso, não é? Para mim e para o outro, não é? Mas o que? Muito bom, gente. Vocês são muito simpáticos comigo. Me deixaram ser só bem. Sony, tem...